noite, 3520, desce mantenha 2000 pés, 10 no Uno, direto posição Duna, altímetro 101. aproximação ideia, assim chama estabilizado. Camarão estabilizado, 12 a 3.2. Boa noite, confirmando embaixo travado. Ainda não, senhor. Reporta por gentileza quando embaixo travado, ajuste no 011. É Portará, quando eu treino, baixa a trava, tá 3, 2 horas. Tanto 3520 agora com trem baixo e travado. Tanto 3520, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 12 nós. Livre pouso da 3520. Solos 33, libera a próxima direita via Eco. Saxena, me escuta via Alfa, Juliette, portão 03. Eco, Alfa e Juliette para o 03, o 3.